Amanhã e às 20 horas ele retorna com uma equipe forte de homens de Deus. Agora, quem agrega as almas é o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, o meu livro sagrado, a minha Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele agregava na igreja primitiva todas as almas que tinham que ser salvas. Todas as almas que iam se salvar eram agregadas pelo Paracletos, pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse mesmo Paracletos, esse mesmo Espírito Santo, oh meu Pai, é Ele que tem agregado as multidões na quarta-feira, em todos os 6 grandiosos horários, aonde esse homem vestido de branco, com as mãos e os pés furados, ele mesmo, o Messias, Jesus de Nazaré, aquele que colocou uma coroa de espinho na cabeça, aquele que foi flagelado, tomou 45 chicotadas no meu lugar e no seu lugar, porque o Messias, ele substituiu a nossa falta na cruz do Calvário, lá no Gólgota, lá no Monte Crânio, ele substituiu a nossa falta no Calvário. E esse mesmo Messias que foi morto e sepultado em uma tumba, o meu livro sagrado diz que depois de 72 horas, depois de 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele é o primeiro que chega. Mas ele está lá, presbítero Adalto, sim, porque o meu livro sagrado diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Deus se faz presente. O homem das mãos furadas se faz presente. O Messias se faz presente. Ele que está jogando coisa ruim por terra, ele que está jogando por terra toda entidade, todo espírito maligno, ele que está desmanchando todo o trabalho espiritual feito na quarta-feira profética. E nessa quarta-feira, é a quarta-feira da revelação com promessa, o dia da surpresa divina. Vamos acompanhar mais, porque contra fatos e evidências de milagres não existe argumento. Jesus curando do câncer ao resfriado. Pode trazer o seu laudo médico, pode trazer o seu diagnóstico, pode trazer a receita médica, pode trazer o saco de medicamento, pode trazer até o médico junto, porque ele vai ficar estupefato quando ele vê um homem vestido de branco, esse semita, esse Jesus de Nazaré, curando do câncer ao resfriado. Ele vai ficar estupefato nessa quarta-feira. Revelação com promessa, o dia da surpresa divina. Vamos acompanhar mais. Pastor Valdemar do Prado, presença confirmada na Santa Tribuna, no Santo Altar, às 8 horas da manhã e às 20 horas, sendo usado por Deus, um canal de bênção, um divisor de águas, pregando a palavra de Deus, sendo usado nos dons espirituais, com muita ousadia, com muita intrepidez, no Santo Altar de Deus. Vamos acompanhar. Falou para uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa que está dentro da igreja. O médico falou: você tem que operar urgente, não pode demorar muito. E você falou assim: quem vai me operar é o meu Jesus. É Ele que vai me operar. E Jesus agradou da tua fé. Já tem um tempo que você está orando, esperando esse milagre. Levanta a mão que o milagre de Deus está acontecendo na tua vida aqui agora. Deus está te operando aqui agora. Quem é essa pessoa? Levanta a mão, faz assim para me ver. Aonde está essa pessoa? O Senhor te opera. Vem, minha irmã. Vem, porque o Senhor te opera. O Senhor te opera. O Senhor te opera. Glorifica aí. Glorifica aí. Ei, ei, ei, ei, ei. Glorifica! Glória a Deus! Como você chama? Você chama? Expedita. Eles marcaram uma cirurgia geral para mim. Que ia me cortar daqui, cortar aqui. Você não aceitou? Eu não aceitei, sumi de lá. Você falou o que para eles? Eu falei, Jesus vai me operar, ele é o meu Deus e meu Salvador. A senhora falou isso? Falei, eu falo. Quem crê que ela vai ser curada? Canto, lamaço, canto. Deus se agradou da fé dela. Oh, glória. Isso é uma fé que remove montanhas. Amém. Eu faço a unção com azeite agora. E o meu Jesus já te operou aqui agora. Recebe a operação de Deus aí agora. Recebe a operação de Deus aqui agora. Recebe a operação de Deus aqui agora. Está operada em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Como que a senhora chama? Expedita. A senhora mora onde, Expedita? No Barreiro de Cima. Valeu a pena estar aqui? Sempre valeu. Jesus te operou? Me operou. Quando a fé entra em ação, o impossível acontece. Milagres e libertações, solução de problemas insolúveis, tudo isso vem da parte de Deus, tudo isso vem da parte do trono da graça, para todo o rebanho belo-horizontino, para todos os provocadores de milagres, que têm uma atitude de fé, que exercitam a sua fé e comparecem na quarta-feira forte, na quarta-feira profética, no prosseguimento dessa grande monumental campanha que arrasta e agrega multidões. CYL 278, Rádio 880 AM, a mais ouvida de Belo Horizonte. Emissora integrada à Rede Deus e Amor de Comunicação. Também na internet, ipda.com.br. O nosso objetivo é conectar você com Deus. Com Deus. Com Deus. Amor, 8 horas 3 minutos. Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero testificar. Eu fiz um voto com o Senhor Jesus. E aqui eu quero testificar o milagre do Senhor Jesus Cristo. A minha mãe realizou um procedimento cirúrgico para retirada de uma massa na bexiga. Minha mãe entrou na mesa de cirurgia. Dia 26 de junho, era aproximadamente 8 horas da manhã, ela realizou a cirurgia. Aqui eu quero testificar que correu tudo bem na cirurgia da minha mãe. Correu tudo bem, tudo bem. O Senhor Jesus preparou o começo, meio e fim dessa cirurgia. Tudo com as suas bênçãos maravilhosas. O Senhor Jesus colocou 3 médicos especialistas. E um médico, quando foi realizar o exame da minha mãe, ele realizou outro exame que eu não tinha nem pago. E daí foi descoberta essa massa na bexiga. E dali o Senhor Jesus já entrou com providência, proveu o médico e a minha mãe já recebeu alta hospitalar. Já está em casa com a vitória nas mãos, cantando o hino da vitória. Eu estou aqui impactada. Estou aqui regozijando do milagre da bênção do Senhor Jesus na vida da minha mãe. Quero aqui agradecer, pedir oração aqui ao grupo da igreja Deus e Amor. Louvado seja o seu nome. E aqui eu quero agradecer ao Senhor por mais esse milagre na vida da minha mãe, que se chama Raimunda Rodrigues da Costa. E eu me chamo Viviane Rodrigues da Costa. Eu falo de Rio Branco, no Acre. Deus seja louvado. Toda honra, toda glória seja dada para exaltar o grande nome do Senhor Jesus Cristo. Em paz me deito, logo adormeço, pois só o Senhor me faz habitar em segurança. Deus seja louvado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado, irmã Viviane. Que Deus te abençoe. Como é bom a gente ser grato a Deus, né? Grato por tudo que Ele fez. Aleluia. Eu tenho aqui na minha mão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aberta no Salmo de número 103. E eu estou aqui com a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu te louve, ó Santo Deus, com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É o Senhor que perdoa os meus pecados e cura as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso, é misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não nos vive repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Versículo 10 diz: o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre os céus e a terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Nós estamos na oração da gratidão. E neste momento, eu quero agradecer ao Senhor pela minha e pela sua vida. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Onde você estiver, vamos neste momento agradecer a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Senhor, assim como o salmista engrandece ao Senhor, louva ao Senhor pelo seu amor e pela sua bondade. Louva ao Senhor pela sua misericórdia, meu Pai. Nós nos colocamos na tua santa presença nesta manhã. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de, através desta emissora de rádio, falar do teu amor e da tua bondade, da tua misericórdia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é aquele que cuida do teu povo. O Senhor é uma fortaleza no tempo da angústia, no tempo da adversidade. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar diante destes microfones falando do teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor, morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nesta manhã, abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que me ouve através do rádio, cada pessoa que me acompanha através da internet. Pai, que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia esteja neste coração e nesta vida. Cure os enfermos, Pai. Levante os caídos, dê alegria, Senhor, ao coração triste, dê sabedoria, Senhor, àqueles que ainda não têm sabedoria, traga paz, ah, meu Pai, paz àqueles que precisam de paz. Oh, Pai, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Meu Deus, nós estamos gratos porque o Senhor tem estado conosco até aqui. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por todas aquelas pessoas que neste final de semana entregaram as suas vidas ao Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que foram edificados através da Tua Santa Palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem estado conosco até aqui. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e fiel, meu Deus. Visita cada lar, cada família. Abençoe o trabalho de cada um, Senhor. Faça prosperar o trabalho das mãos dos Teus filhos. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão nas atividades. Ah, Senhor, que este dia, que esta segunda-feira, seja uma segunda-feira de vitória. Fica conosco, Senhor. Abençoe os nossos ouvintes, abençoe os nossos internautas, abençoe, ó Pai, todos aqueles que guardam o Teu concerto, todos aqueles que fazem a Tua vontade, Pai, e que esta manhã seja uma manhã de bênçãos e vitórias. Pai, colocamos tudo e todos nas Tuas mãos, e a Ti nós damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Passamos pelo vale, por lutas e provações, nada vamos temer, se em Cristo nós cremos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deus é Deus de longe, é Deus de perto, vai dar tudo certo. Nosso Deus é Deus de batalha, este Deus nunca falha, Ele peleja por nós e nos faz vencedores, se confiarmos inteiramente neste Deus, vai dar tudo certo. Ele é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Levanta a tua cabeça, confia no Senhor, vai dar certo, hein? No final vai dar certo, sabe por quê? Porque o Senhor peleja por nós. São 8 horas 13 minutos na Grande São Paulo. Muito bom dia para você que está em casa, você que está trabalhando. Que esta manhã seja uma manhã de vitória e que você esteja bem, que você esteja na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Lembre-se, vai dar tudo certo, sabe por quê? Porque nós confiamos inteiramente naquele que é poderoso, naquele que é maravilhoso, naquele que diz, não temas, porque eu sou contigo, não pasmes nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. 8 horas 14 minutos, bom dia! Visite uma de nossas igrejas, Deus é Amor. Isso aí, a Igreja Pentecostal Deus e Amor está em todo o Brasil, levando o Evangelho que salva, levando o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz milagres, em Ananindeua, estado do Pará, rua Cláudio Sanders, 915 no centro, Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Rua Joana d'Arc, 2336, no centro, em Conquista, Minas Gerais, Igreja Deus e Amor, na Rua Rogério Caramori, número 40. Na Lapa, estado do Paraná, Igreja Deus e Amor, na Avenida Manuel Pedro, 2504, no centro. Santa Maria da Vitória, na Bahia, Rua 7 de Setembro, sem número, no centro. Nova Olinda, no Tocantins, Igreja Deus e Amor, na 15 de Novembro, quadra 120, lote 1, no centro de Nova Olinda, estado do Tocantins. Igreja Pentecostal Deus e Amor, mais que uma igreja, uma família. Olha aí, gente, são 8 horas e 15 minutos. Lembrando que o nosso WhatsApp está à sua disposição aí. Você pode entrar em contato conosco no 119-8292-3392, tá bom? Nós vamos agora para o projeto Eu e Mais Um. A irmã Débora Miranda vai falar sobre um assunto importante, ética cristã. Preste atenção, deixe Deus falar com você através da irmã Débora Miranda. Uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Rádio Deus é Amor. Mais uma vez nós estamos chegando ao seu rádio com este programa Espaço Eu e Mais Um. Estamos aqui todos os dias nesta cadeia de emissoras, também pelo aplicativo Rádio Deus é Amor, para nós instruirmos, fazermos crescer o novo convertido na sua vida espiritual, sua vida familiar, na sua vida, lá no seu trabalho, na sua escola. Estamos aqui também para apoiar você, tirar suas dúvidas, que no final deste programa nós estaremos passando para vocês o nosso número de WhatsApp. Vos saúda Débora Miranda, na paz do Senhor Jesus. E a cada dia estou eu aqui pensando, meu Deus, o que, que a gente vai falar agora? Qual o tema? São tantos, não é porque nós não tenhamos temas para falar, não, são tantos. Mas a gente procura ser o mais prático possível. Menos teoria e mais prática, não é verdade? Apenas guardar a palavra? Não, nós temos que praticá-la. Estamos falando nessas programações sobre conduta, ética cristã, né? Que é um conjunto de valores morais e princípios baseados na palavra de Deus, que venham trazer crescimento espiritual para um bom convívio. É claro que temos de ter o nosso esforço humano, né? Mas com a graça do Senhor nós podemos alcançar, podemos dizer, a perfeição, entre aspas, né? E nós já falamos sobre a ética cristã na igreja e na sociedade. Eu queria falar agora dos relacionamentos humanos do crente. Vamos falar um pouquinho do valor de um sorriso? Saibam, irmãos, que o mundo ele está cheio de gente amargurada, gente desesperada, gente frustrada. A gente vê, por onde nós passamos, rostos sombrios que revelam tristeza, traumas, dor, enfim, desalento. E alguns se preocupam pelas perdas materiais, outros sofrem fisicamente e muito mais. Muitos deles têm o coração partido. E vocês sabiam que um sorriso franco e sincero de sua parte vai revelar a alegria e a esperança que há em você por Cristo Jesus? Em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: faça brilhar nos outros o sol da sua alegria. Olha que lindo! Se antes você era uma pessoa amargurada, cheia de ódio, tristeza profunda, desespero, hoje você é uma pessoa transformada. E como as pessoas podem saber disso? Através do seu rosto, através do seu sorriso. Isso é muito necessário, muito pontual, para que nós possamos mostrar ao mundo, não de maneira fingida, mas legítima, que nós temos esta alegria, mesmo que a tempestade esteja quase quebrando o barco da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Não somente ter este valor de um sorriso, mas nos relacionamentos humanos, termos cordialidade. Sabiam que a cordialidade e a cortesia dignificam a quem as oferece? e agrada a quem os recebe? Os cristãos devem se abundar nisso, na alegria, na cordialidade, na cortesia. Coisa mais de mau testemunho é um crente estúpido, mal criado, rancoroso, cara feia, não sorri, não faz nada que possa atrair outras pessoas a Cristo. Lá no trabalho é conhecido como mal-humorado, o sistemático, o bravo. Não está brilhando a luz, não está refletindo esta alegria, esta felicidade que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Não adianta, irmãos, nós temos que mostrar ao mundo, não fingidamente, como eu já falei, mas autenticamente, que nós temos esta paz, que nós temos esta alegria. E sermos corteses com as outras pessoas. Não somente isso, o nosso testemunho diante do mundo, como deve ser? Olha, compartilhe com os outros a sua experiência que você tem com o Senhor, que você já teve. E é importante que eles percebam que você mudou, que você tem uma vida diferente, que você é uma pessoa totalmente transformada. Fale de Jesus, aproveite as oportunidades e fale de Cristo com as pessoas que estão ao seu alcance. E faça uso da sinceridade, da simplicidade ao conversar com outros acerca do Evangelho. Não seja arrogante, não se mostre superior ao outro. Mostre-se uma pessoa alegre, uma pessoa amiga, para que os outros admirem o quanto a luz de Cristo brilha em você. Onde as pessoas vão ter prazer de ouvir você, de estar com você, porque você é uma pessoa que tem o testemunho de Cristo diante do mundo. Vamos continuar falando ainda esta semana e nas demais programações sobre a ética cristã na igreja e na sociedade. Por hoje é só. Anote aí o nosso WhatsApp para você mandar o seu comentário. Como que está sendo o seu discipulado? O que você está aprendendo? Você tem gostado deste programa? Quer mandar sugestões? Tem dúvidas? Nosso WhatsApp é 119-8292-3392. Um forte abraço e na próxima aula eu aguardo a sua audiência. Até lá. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um. De volta a qualquer momento. Na rádio Deus é Amor. A Igreja Pentecostal Deus é Amor está de portas abertas para te ajudar. Visite uma de nossas igrejas. Patos, Paraíba. Rua Pedro Firmino, 677, bairro Liberdade. Para mais informações, acesse o nosso site ipda.com.br e busque o endereço mais próximo de você. Atenção, senhores operadores. Desfaça neste momento a rede SAT. Voltamos a transmitir a programação local. Graças a Deus, glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltado é o nome do nosso Deus, exaltado é o nome do nosso Senhor, toda honra, toda glória é para Ele, é por Ele, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é santo, nosso Deus é maravilhoso, com o som desse lindo louvor aí, Santo Espírito, queremos convidar vocês para esta segunda-feira, a segunda-feira do avivamento, a segunda-feira da bênção, a segunda-feira dos mistérios. Nesta segunda-feira à noite é o culto da palavra, culto do ensinamento da palavra, a poderosa campanha, uma campanha poderosa, uma campanha maravilhosa, uma campanha linda demais, cooperador Tiago. É tempo, é hora de reacender a chama, cooperador Tiago. Com certeza, pastor Valdemar, se nós perdemos essa chama, nós perdemos o contato, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, por isso é que o pastor Valdemar tem essa preocupação com a sua vida espiritual, está te convidando, te chamando para que você venha participar dessa campanha, para que você venha estar avivado na presença de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, ela precisa estar acesa para quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja. É verdade, é verdade. Ô, Tiago, fala para nós como acender a chama novamente. Como reacender a chama? Fala para nós, cooperador Tiago. Olha, é de suma importância, né, pastor? Vir na segunda-feira, no dia da doutrina, no dia da palavra, ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante também nós orarmos, buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo de Deus. E tudo isso tem acontecido nas segundas-feiras aqui. Sempre tem uma palavra poderosa revelada aos nossos corações. Tem aquele momento da busca do Espírito Santo, quando um irmão dá a mão ao outro e aquela uma brasa vai pegando a outra, o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja e acontece ali um grande avivamento nos cultos de segunda-feira. Então venha, ouvinte, venha participar desse grande mover, desse grande avivamento, que Deus ele vai te avivar em nome de Jesus. Receba o céu, receba. Olha o avivamento aí, olha o avivamento. Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Receba a graça, receba poder, receba avivamento. É nesta segunda-feira, o avivamento, o batismo no Espírito Santo, uma noite de poder nesta segunda-feira, a campanha. Olha, vai estar conosco aqui, Mocidade, Projeto Expansão, vai estar também aqui as mulheres de fé, os homens de fé, as criancinhas, vai ser forte, vai ser tremendo. É nesta segunda-feira, logo mais, no horário das 18 horas, a partir das 18 horas, a chama do Espírito Santo sendo acesa. Orar, buscar, ler a palavra, melhorar o relacionamento com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida preparada. Acabando aqui na sede estadual, a glória de Deus vai descer aqui, a glória do Espírito Santo vai descer aqui, o poder do Espírito Santo vai descer aqui. O fogo do Espírito Santo, meus irmãos, está caindo.